saber porquê. Não há nenhum motivo em especial, é apenas qualquer coisa transcendente, não sei. Poderia-me levantar aqui a falar agora acerca disso, mas acho que não é necessário.